Aqui a visão já não é tão bela. Brasil é periferia. Santa Maria é o nome dela. Estupros, assaltos, fatos corriqueiros. Desempregados se embriagam o dia inteiro. A boca mais famosa é um puteiro. Onde o que só rola, me desculpem os roqueiros, os metaleiros. É só rap, forró e samba, os verdadeiros sons do gueto. O divertimento são altas donas chamadas vadias. Donas que de alguém são filhas. Mas uma vez caímos na armadilha. Primeiro mandamento da cartilha que diz: destrua o povo começando pela família. Mas do Gama Fome é drama sensacionalista. Jornais, revista, segunda sai a próxima lista. Pânico na população, mas esqueceram a escolinha de futebol do Bezerrão. Do samba no salão, que já é tradição. Mas de repente, nem tudo anda mal. Curso de alfabetização do lixão, da estrutural, iniciativa não governamental. Lago Azul, Céu Azul, Pacaembu, Cruzeiro do Sul, Val, Pedregal, Cidade Ocidental, divisa do estado. Cresce a passos largos, vários bairros amontoados. Nova Esperança, Boa Vista, Parque Andorinhas, Alagados. E não é só Parque Esperança, Núcleo Residencial, DVO. Isso sem falar no Parque Estrela d'Alva, Novo Gama, no IP, no Jardim Ingá, em Corumbá. Gobi, aqui lembra o Paranoá. As pessoas, as ruas, sei lá. Pode crer, rapaz, mas só pra te lembrar. Periferia é periferia em qualquer lugar. É só observar, baú sempre lotado, vida dura, cheia de sonhos. Não importa, seja do Varjão, na Agrovila ou em Santo Antônio. Periferia cresce noite e dia. Já se perdeu de vista, Cidade Ossaia, Queiroz, Morro Santa Rita, Parque Nápoles, veia trivagem bonita. Verdade seja dita, mãos ao alto, é um assalto, ninguém é recebido assim. Planalto no Jardim Planalto, não conhecem, não frequentam, levantam suspeita. Gente nota 10, ponte alta, saia velha. Aí, te aviso, Leica. E de repente o pessoal do Sol Nascente, Nova Friburgo, Novo Oriente, surpreende com ideias inteligentes. Detalhe surpreende a quem nunca botou nenhuma fé na gente. Santos Dumont, Vila Guzmão, vamos em frente. Cidade Jardins, Mesquita, Parque Mingone. Abuso de autoridade do some. No Agreste, na Estância, apesar da distância. É, são quase 100 quilômetros rodados pra chegar no trabalho. Nem sonhar em atraso. Parece minha rotina todo dia para bater um ponto no horário. É isso aí. Brasília, periferia. Brasília, Brasília. Brasília, periferia. Brasília, periferia. Brasília, Brasília. Brasília, a nossa periferia. Já curti no quarentão, no City do Pandiá. Boate, amigos, Vagalume, Canecão. Ô lugar! Nostalgia, Camargo, Ravani, salões lotados. É bom considerar e ser considerado. Eu prometi, o som tá aí, vários anos depois. Brasília, periferia, parte 2. Rap nacional, é coisa séria. E a periferia de Brasília ganhou ideia. Identidade com gente humilde, onde o cardápio não varia do feijão com arroz. GLG, Riacho Fundo e Sobradinho são agora 1 e 2. Deu no Jornal Nacional, quebra-quebra na estrutural. Ação policial sem vaselina, sem creme. E só de ver de longe a farda de um PM. A criança de colo não se controla, treme. Também os caras não são nada ingênuos. Tem cacetetes, tem cães, tem bombas de gás lacrimogênio. Nesses momentos, por mais que eu me esforce, eu não consigo ver diferença entre os governos do passado e o que tá aí. Ontem, cadáveres formal. Hoje, meu sonho, um sorvete carregado em pleno sol. Mas nem tudo é negativo. A Bolsa Escola foi um atrativo pro lado de cá. De lá, e muito moleque volta a estudar. Reprovação de Zabá 2008, e os boca suja vão tá por aí. Supera foitos, tapa nas costas, adesivos dos carros. Eu não me amarro nessa ideia, insisto. E me invisto, GOG 33, o tempo não para. Eu só quero dizer que escrevi por amor. Regule o médio, o agudo e o grave. Brasília, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto, Planaltina, Sobradinho, Gama, Paranoá, Ocidental, Santa Maria, Residencial e Estrutural, Guará, Cruzeiro, São Sebastião, Mestre, Damas, Alvajão, Haiti é aqui. Valparaíso, Cidade Atlética, Lusiânia, Pedregal, Santa Maria, Riacho Fundo, Santo Antônio e Vergal. Toda consideração às quebradas. e que seja forte o nosso hino. Vamos aí, Kiki. Chega. Brasília, periferia. Com muito amor. Brasília, periferia. Favela, canta. Brasília, periferia. Então solta a voz. Brasília, periferia. Parabéns pra nós. Brasília, periferia. Com muito amor. Brasília, periferia. Favela, canta. Brasília, periferia. Então solta a voz. Brasília, periferia. Parabéns pra nós. Desse jeito.